Trânsito de táxi, parte principal Índia, ponto de espera Torrino no 895013, no ajuste. Aeropostos 848, for your taxi. 4, approve your taxi via Manipur in India, on loading point 110, tower 118.95. Altimeter Stadium and 013. Boa noite, meta por estrada no zero. Só boa noite, boa noite, 3178, na final, visual. 3178, check train, pouso na pista no zero, vento 1 na 0 graus, com 109. Baixa travado, tá autorizado, pôr 90, tá 3178. 3178, como recebe, tá aí? 4/4. Graças. 3, Aninho, Mantenha 0. Mantenha 3, Mantenha 3. Solo 57, na minha escuta, Alfa Juliette para o portão meia dúzia. Alfa Juliette para o portão meia dúzia, na sua escuta, eu tava 317. Boa noite, Europa Zero, 847, vamos levar zero. Europa Zero, Fogos Night, mantém holding point. Mantenha holding point. Livre de colagem, intestino 0, ventura 90 graus, 1-2, né? Between the Lay Area, Central Area, Contact with Solar. Did you line up in the way 21-0? Europa 0-8-4. Clear to line up in the way 21-0, Europa 0-8-4. Certo, lá na IP, 1-1-0-0-0-0-0-0-0-0. Chanamé 313, controle agora 120.8, bom voo. 08, bom final de semana. To take off, wind 10, Europa 084, wind 190 degrees, reach 10 knots. Clear to take off, Europa 084. Passenger 84, airborne 03, now Salvador departure 120.8, have a nice trip. Now, Salvador Departure 120.8. 120.8, buenas noches, obrigado. Salvador, boa noite. Boa 970, passando Índia Serra, com o trem Machado travado, avistando. Boa 970, boa noite, livre pouso na pista no zero, vento 180 graus, ano 29. Pouso autorizado, 970. Guardião 01. Guardião 01, prossiga. 01, aproximando Itapuã, visual algum campo de retorno para Salvador, quando autorizado, parte do GRE. Guardião 01, no presente autorizado, direto GRE. Nenhum tráfego a informar. O controle, corrigindo. 91.80 graus, com 139, reporta no céu controlado. Direto para o GRE, reportado para o controlado, 01. Bono 970, Alfa 07, direita, Alfa e Kilo para o pátio 3, posição prevista 6, Lima, na minha escuta. 6, direita, para 6, Lima, na minha escuta, gol, com 970. 24, boa noite, Aracaju autorizado, nível 190, decolada pistão no zero, com primeira curva à esquerda na subida Conde, aciona 5417, 120, destino 8, controle. Qual é a cena do 24, tinha um ponto de funcionamento? Gol 1970, agora à sua esquerda para o pátio de cargas, na posição 6 Lima. Pode repetir para o gol 970? Afirmativo, à sua esquerda no pátio de cargas, na posição 6 Lima, balizador já aguarda. Sim, agora no pátio à esquerda, é pra cá. 6 Lima, gol 970. Dia 01, considere sua luz no 1, no frequência livre. Entre e chama táxi na 224. Para o táxi, o Xenéu 6224, 70 a bordo, autonomia de 350 até na Salvador. Está pronto de espera, congelar, passa para o seu decolagem. Está lá. Sou Salvador, boa noite, 1170 da Gol, estabilizado de Electric 3. Estou no zero, passando o marcador externo. Bom, 1170. 170, boa noite, cheque 3, livre pouso na pista 10, vento 170 graus, 149. Estamos com o trem baixado e travado, com livre pouso na pista 10, voo 1170. Quilômetro 6234, com ajuste padrão, assim que era na curtíssima pousada, anima, tem? Avisou a cooperação nacional, é com ajuste padrão, 6234. Direita, Alfa Juliette, na sua escuta para a posição 07, 1170. Ventura 60 graus, 139, livre pouso na pista 0. Livre pouso na 0, boa noite. Canal 6224, do Colosso 32, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Alto, Sol 34. Vou liberar em direita, Alfa e Juliette, portão 01, na minha escuta. Alfa e Juliette, pro 1, na sua escuta, vai cair. Torre Salvador, boa noite, 1723, estabilizado, passando aqui a serra, baixou, travou. 1723, boa noite. Vento 1,70 graus, com 1,39. Autorizado pouso na pista no 0. Autorizado pouso na 1,0, bom, 1723. Alfa Juliette para 09 na sua escuta, boa 1, 7, 2, 3. Salvador, Acharã 6212, final está no zero. 6212, boa noite, que trem, livre pouso 90, ventura 60 graus, 149. Livre pouso, pista 90, Acharã 6212, está em checado. Fala Salvador, é o São Mike X-Ray Juliette. Mike X-Ray Juliette, prossiga. O X-Ray Juliette na ponte número 6, solicita autorização para ser rebocado para a posição 14 do Pátio 1. Aguarda para reboque o Mike X-Ray Juliette.